Portal do Arrocha. Alô pro meu parceiro DJ Toninho de Lagoa Grande, Pernambuco. É o Igor Guerra. Tamo junto. Amei, gostar, gostei. Agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Quero uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Quero uma briga em cima da outra. Olha que sai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dá beijinho de que me dá. Sai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dá beijinho de vinha que me dá. Um abraço pra galera do site Aquele Som. A Rocha é história, eu e Rio, hein? Amar, amei, gostar, gostei. Agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Moça, não dá mais. Quero uma briga em cima da outra. Olha que sai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dá beijinho de quem aqui me dá. Sai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dá beijinho. Não dá mais. Quero uma briga em cima da outra. Ô, moça, não dá mais.